Valdir Alves. Troquei o amor pela saudade, liguei de volta um mês. Põe aí mais 5 dias e 10 horas. Que juro de pé junto que te esqueci. Que falo pros amigos que tô nem aí pra nada. Tô nada. Mas se o celular fizer um plim e o final for 6507, esquece. A mão não obedece. Mas se o celular fizer um plim e o final for 6507, esquece. A mão não obedece. É nessa hora que eu te respondo, marco um encontro e o improvável acontece. Improvável acontece. E a história se repete. Que juro de pé junto que te esqueci. Que falo pros amigos que tô nem aí pra nada. Tô nada. Mas se o celular fizer um plim e o final for 6507, esquece. A mão não obedece. Mas se o celular fizer um plim e o final for 6507, a mão não obedece. É nessa hora que eu te respondo, marco um encontro e o improvável acontece. E o improvável acontece. E a história se repete.